Diversidade das raças humanas. Perguntas 52 a 54. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com dois filhos da mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E é essa também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra.